É com muita alegria no coração que quero neste dia todo seu desejar-lhe toda a felicidade que existe. Pois a vida nos é dada para que conquistemos grandes coisas. Quero que esta mensagem transmita a você toda a paz dos anjos e louvor de Jesus para o seu coração. Receba neste dia o meu abraço sincero e carinhoso. Os maiores e melhores votos de uma existência longa e muito feliz. Afinal, você merece tudo isso e muito mais. Que o Pai Celestial lhe conceda muita paz, sonhos realizados e conquistas alcançadas. Deixe sempre seu coração aberto para acolher a todos que se aproximarem de você. Que sua caminhada seja suave e olhe para o amanhã com as esperanças sempre renovadas, na certeza dos que creem no Senhor. E assim, você irá chegar ao seu destino e o sol do amanhã irá brilhar para você. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja por todos os dias de sua vida, pois foi com muito amor que Ele lhe permitiu mais um ano. Viva-o com sabedoria e muita vontade de ser feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Você merece.